Estamos começando, senhores amigos, senhores ouvintes, a terceira edição, que era para ser uma edição comum, era para ser uma edição normal, mas acabou atrasando, porque é uma edição especial do Portal da Luta Livre. É, cara, chegou o dia do lançamento dos DVDs da WWE no Brasil, e nós, do Portal da Luta Livre, fomos lá, estivemos lá, né, vimos toda aquela coisa bonita, bacana, sensacional, e tivemos informações tal sobre esses DVDs, e agora vamos fazer uma edição falando sobre isso, falando sobre o lançamento e trazendo as informações para você. Comigo aqui, lógico, ele, o nosso querido Robin, Igor Lopes. E aí, Igor? Olha, eu não vou falar nada de Robin, desses assuntos, que isso não é necessário comentar. E até fazer uma brincadeirinha aqui, meio de mau gosto, não se ofenda. Eu tô comentando com a minha namorada que a gente foi no evento, e ela falou: nossa, o Marcos foi de outdoor no Portal da Luta Livre. Então acho que já não precisamos falar mais nada. Boa tarde, pessoal. É, tomei. E agora conosco aqui também, Irã Santiago. Fala, Irã. Beleza, Marcos. Beleza, Igor. Fala, mano. E fala aquela velha frase, né? Tô com fome. É, não, eu já acabei de comer, tô com duas laranjas comidas aqui na barriga. Credo. Não, olha, eu não sei se a gente conseguiu pegar isso em vídeo, mas vocês não sabem o que é sair do paraíso do centro de São Paulo, região central de São Paulo, pra ir até o Parque Ecológico do Tietê com o Igor no caminho reclamando toda hora que tá com fome, cara. Mas eu tava com fome. Eu sei que você tava com fome. Você chegou lá na festa junina lá que tava rolando lá nas gravações. Você comeu espetinho de gato, comeu croissant, comeu fogaza, pô. E ainda virou comendo a fogaza, falando: isso daqui não vai ser o suficiente. É. Mas não era mesmo, cara. Pra sustentar tem que ser arroz e feijão, o resto é só petisco. Tá certo, então. Bom, como isso não tem nada a ver, vamos seguir aqui o negócio. Bom, a gente teve hoje no espaço gastronômico, como que é o nome, Ira? Chakras. Chakras, é uma coisa chique, bacana ali na onde que é, na Melo Alves, tal, pertinho do Oscar Freire, uma das ruas mais chiques, tal, não sei o que, coisa de bacana, né? Fomos convidados pro lançamento dos DVDs da WWE e também de uma outra linha, também que é um DVD de yoga, tal, que são as primeiras ações da Synergex. Não é? Mas não é. Você fala. Por quê? É uma linha de DVDs com dicas para wellness e medicina alternativa para a família se cuidar em casa sem necessidade de um educador físico ou de um médico. Não é um negócio de yoga. Olha, na boa, eu só tô repetindo o que eu ouvi quando eu fui convidado. Bom, então vamos continuar o negócio. Bom, vocês entenderam a parada. A gente chegou lá, rolou um cafezinho da manhã e tal, né? Aquela coisa bacana, né, Igor? Só o sanduichinho de tomate seco, né? É, teve que comer pouquinho porque tinha muita gente, tava um negocinho meio chique, não podia sair avançando também, mas Igor, pelo menos fiquei com fome. Igor foi bonitinho, foi com um paletózinho, pá. Todo. Tipo daquele fantasma. Parecia um pinguim. Meu Deus do céu. Eu achei engraçado o Rafael Tadeu. Eu lembrei muito da minha infância. Baixinho, gordinho, com a carinha de lado assim. Engraçado. Então, aí, pô, beleza. Chegamos lá e tal. Teve o lançamento. Nos foi mostrado um DVD, né? Com informações sobre as duas linhas, né? Mostrado, lógico, a WWE por último, né? Sempre o melhor para o final. E aí, depois disso, o William fez cagada. Cara, eu não fiz cagada. O cara não falou que o UFC é igual WWE. Eu falei não, peraí. Então, vamos por partes. tava lá depois um rapaz, eu esqueci o nome dele agora. É Glauco? Glauco Bueno, é. Pelo nome do meu cartão aqui, é outro nome, é outro, acho que é outro cartão que eu peguei lá. É do James. Você provavelmente pegou o cartão do James. É, eu peguei. Mas o rapaz que apresentou foi Glauco D'Alessandro Bueno, diretor de marketing e estrategista da América Latina. Muito bem, obrigado. Da Igor. Eu tô com os cartões na mão, por gerar dúvidas. Ah, me salvou aqui agora. Então, o Glauco, ele fez uma sessão de perguntas e respostas, tal. Tinha uma repórter lá, muito bacana, que perguntou justamente o que a gente queria saber, justamente o mais importante, que era... Dinheiro! É, dinheiro, dinheiro. Quanto iria custar cada DVD e tal? E aí a resposta foi que seria entre R$ 29,90 a R$ 39,90. Ah, eu não sei, o que, que vocês acharam, Igor, Irã, o que que... A opinião de vocês sobre o valor, né? A gente tem que lembrar que o valor lá no, nos Estados Unidos é alto, né? Eu achei um bom preço, acessível, assim, até para aquele tipo de público que a gente está falando, que é o público que depende do papai e da mamãe para comprar. Mas, óbvio, a ideia é sempre o mais barato possível para que as pessoas possam comprar. Mas já que não deu, esse preço eu acho que está bem coerente, tá bem legal. Eu também achei legal o nível de preço, porque, assim, não ficou, logicamente, muito caro. Ou seria, a mesma coisa seria sem importar, mas também tem qualidade também, porque tem as legendas em português, né? Exatamente, vem os DVDs são legendados, né? não tem áudio em português, tem um áudio em inglês e espanhol, e as legendas aí em português e tal. Mas, bom... A gente tem que lembrar também que esse valor está compreendendo aí, pelo que parece, tanto os lançamentos mais simples, como por exemplo No Way Out, que é um DVD só, que tem 3 horas de duração, como só lançamentos... Só três, imagina, né? Só três. Como outros lançamentos, como por exemplo o WrestleMania 25, que também já vai estar nos mercados aí já, que tem 9 horas de duração, estão em 3 DVDs. Então... Se essa margem de preço continuar aí, mesmo entre esses dois produtos diferentes, eu acho que é uma boa, é um valor bacana, entendeu? Porque por aí, se você for comprar um lançamento de filme, tá nessa média de valor, dependendo da produção. I wanna rock! Outras informações também que eles passaram foram sobre o ritmo, né? O Irã perguntou essa... Eu lembro, né, ela levantando, tá, antes dele fazer merda, né? Ele ainda tava perguntando as coisas certinha. Ele perguntou lá pra ele se a Synergex vai seguir o ritmo de lançamentos que a WWE tem lá nos Estados Unidos, né? São uma média de 15 DVDs por ano que a WWE lança. E o que que o Glauco respondeu, Irã? Ele respondeu que, por enquanto, no início agora, eles não vão manter a mesma velocidade, né? Porque é até impossível devido a número de investimentos, coisas assim. Mas, futuramente, eles pretendem manter o ritmo da WWE, tá lançando sempre junto com a WWE aqui no Brasil. Então, aí que tá o negócio. Bom, é um produto novo, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, por ser um produto novo, tem dificuldade sim da gente pegar. Acho que a WWE não chegaria a investir tanto, porque a gente tem que lembrar que tem dinheiro da WWE na jogada. Ela tá investindo no país. Isso até seria burrice se eles trazerem no mesmo nível, porque se não render, eles ficam com o rabo na mão, como diz o outro. É, e aí eles desistem de vez, né? É. Estão lutando ainda por esse mercado. Porque, olha, fazer um lançamento de um produto que não está mais na televisão, ou seja, já saiu de evidência, até porque já faz um tempinho já que está fora do ar. Aí um ano, né? É, então, né, você vê aí, já rolou tanta coisa em cima disso daí, né? E mesmo assim eles estão agora aparecendo pouco a pouco. Isso quer dizer... que as esperanças continuam para tudo. E se vocês ouviram, eu não sei se vocês prestaram atenção, se vocês ouviram ou se eu ouvi errado, mas teve uma hora que o Glauco falou que a Synergex estava trabalhando junto com a WWE à procura de uma emissora de televisão aqui. Eu ouvi, não só ouvi isso, como também ouvi que ele falou com as palavras que a missão que foi dada é achar um canal de televisão no Brasil para colocar a luta livre para rodar. E eu tenho umas boas notícias que eu vou dar nos bastidores, e dependendo do que se conformar, a gente lança para vocês no próximo podcast. Inclusive, eu esqueci de falar disso com o Irã e com o Marcos antes de começarmos a gravar, mas isso aí fica para vocês pensarem mais sua frente. É, também vale lembrar, Marcão, que na segunda pergunta que eu fiz, eu perguntei para eles se eles têm intenção de trazer também outros itens da linha da WWE, né? Como o caso? Sim, sim. E ele falou também que aí nessa parte, ele falou até da TV. Eles têm intenção, sim, mas isso é mais futuro. Não tá para agora, não. É, isso daí vai com certeza vai ter como base o impacto das vendas dos DVDs, né? Para eles terem uma ideia de como que vai sair. Por exemplo, eu ouvi ele falando que a Cinejax também está começando a pretender trazer outros tipos de coisas, de outros produtos que a gente está falando, como por exemplo trading cards, jogos de, né, de cartas de, sei lá, de seriados e não sei o quê, sim, que aparece aí Digimon, Pokémon, sabe? Essas coisas muito loucas aí. É super trunfo de WWE. É super trunfo, sabe o que eu falo? E existe um jogo de cartas nos Estados Unidos da WWE, sim. Existe lá, tanto que teve uma versão que saiu pra computador também, desse jogo de cartas e tal. Quem sabe? E do negócio aí de yoga também vai ter mais produtos. Vamos falar do Pro Wrestling, né? Yoga também é legal. É legal, cara, mas só que não é nosso foco. Então, agora vamos falar do nosso foco, que foi uma coisa muito cômica, que o Rafael Tadeu ficou me cutucando, puta, ele não fez isso. Falando do comentário que o Irã fez, né, Irã? Não, eu vi a cara do... O Rafael Tadeu quase me bateu. É verdade. Ele tava falando sobre a questão da WWE, dos do lançamento dos DVDs, né? E ele cometeu uma gafezinha falando que, igualando a WWE e a UFC como as duas maiores empresas de luta livre do mundo. Aí eu... É, mas aí a gente não pode culpá-lo, por quê? É, porque o Brasil tem essa cultura de tudo é luta livre, e também porque tem a modalidade de luta livre brasileira, que é usada muito lá fora no ramo das artes marciais mistas, que é uma arte de luta livre brasileira mesmo. Então é a modalidade de luta livre brasileira. Então às vezes houve esse engano mesmo, até na apresentação do que foi passado para ele, né? Realmente. É. E aí eu na hora das perguntas eu corrigi ele, meio assim, meio com medo de corrigir, mas corrigi, falando com ele que a WWE não é a mesma coisa, que a WWE é Mixed Martial Arts e que a UFC é Mixed Martial Arts e que a WWE é Pro Wrestling. Eu acabei de desculpa pra ele fora do... É, não, tipo, eu sinceramente, eu também pensei a mesma coisa, falei, não, vou esclarecer com ele. Só que ali eu acho que ele tava tentando abranger no sentido de o público atingido e o dinheiro girado em cima disso. E até eu pensei com ele, eu falei, não vou falar nada porque fica até meio desagradável. Mas já que você tava falando de perguntas e falou, tem sim seu ponto positivo, porque você tava tentando mostrar o que é seu conhecimento, né? É. Exatamente. Então não leve. A gente zoa que foi gafezinha, que foi engraçado, que foi uma cagada, mas você tá fazendo tua parte, é pra isso que você foi chamado lá. Você é um repórter, você não foi lá só pra ver o DVD. Comer ganhar DVD, né? É, eu fui pra comer ganhar DVD, mas você não. Então, aí beleza. Teve essa sessão de perguntas e respostas e tal. A gente recebeu, lógico, brindes, né? Umas lembranças desse dia, né? Que foi uma camiseta polo bacana, com o logotipo da WWE, WWE Home Video, tá? Na manga direita da camiseta tem o logotipo da Cinejax Home Video. E, bom, vocês não criem muitas esperanças, porque, lógico, a camiseta é de fabricação nacional, né? Mas, em contrapartida, e se bem que eu gostei dessa camiseta, viu? Vou te falar uma coisa. Eu gostei, é bem bonitinha. Apesar de eu tô no cabelo em você, mas é bem bonitinha a camiseta. É, cara, obrigado por me lembrar que essa camiseta não cabe em mim, né? Mas deixa eu só pegar aqui, o que eu tô pegando na mão enquanto eu falo aqui. A gente ganhou também o DVD do No Way Out, 2009, né? O selo holográfico desse DVD é muito bacana, porque você vai mexendo ele pros lados, aparece o logo do Raw, do SmackDown, da ECW, do Legends. É muito louco, vai da hora. Aí você abre ele, tem aqui o... tá me zoando, né, Igor? Tem aqui, cara, o DVD... eu acabei de chegar em Santos, velho. Eu tô abrindo o negócio ainda. Tem o DVD e aqui um folhetinho, um pôster tal, né, do Rey Mysterio aqui da Extreme Rules tal. Puta, muito louco esse pôster. Vinícius é, abriu tudo do carro. Dois lançamentos, né? Judgment Day e Extreme Rules, né? É, Extreme Rules também, que é um próximo lançamento. É, eu achei estranho que não veio do Royal Rumble ainda. Não, ele veio. Esse bobeiro veio, mas só que. Só que só deram esses dois aqui pra gente. Ah, mas tinha que dar de brinca, sacanagem. Não, já valeu a pena, porque o segundo DVD. O segundo DVD que nos foi dado foi o DVD original, cara, 100%, né? Lógico, do WrestleMania 25. São três DVDs. Os dois primeiros DVDs são o show inteiro, né? Com a Dark Match e tudo. Incluindo um momentinho, né? Com melhores momentos dos WrestleManias passados. E o terceiro DVD é a cerimônia do Hall da Fama. 100% em português. Dos discursos às introduções, cara. 100% completo. Muito louco, sabe? Meu pai tem que estar capendo dentro dele. Cara, eu não acredito até agora. Eu não acredito até agora. Não, e que é engraçado que pra nós é tudo assim tão demais. As pessoas tratam tipo, ah, toma aí DVD, camiseta. Tipo, caralho, é, cara, porque nós somos em cinco e todos os cinco levaram. Entendeu? É, e mais, lógico, aí a galera vai virar e vai falar: é, que cambada de filho da puta. Porque eles pegaram 10 DVDs ao todo e a gente que tá ouvindo fica chupando o dedo. Só que aí que entra a parte legal, aí entra a parte bacana que você não sabia e tá sabendo agora. Ou que não. É o seguinte. Que é o seguinte. Seria muito meu parente. Tá certo, vai. E o pessoal da Synergex falou comigo e tal. A gente já tá acertando, a gente vai fazer um sorteio de DVDs aqui no Portal da Luta Livre, onde vocês vão concorrer aos DVDs, cara. 100% original, 100% em português, cara. Muito louco o lançamento do Brasil. Você nem vai precisar pagar, meu filho. É só concorrer aqui. Logo, logo a gente vai ter mais informações sobre o sorteio, como é que vai fazer. A gente tá estudando um plano aí pro concurso, né? Fazer uma coisa bacana. Não sei se... Concurso não, não é aquele negócio de concurso cultural, não. A gente vai fazer... Jogo de calor, tal. Não, a gente vai fazer sorteio mesmo. Mas a gente tá... A gente tá estudando o melhor jeito de fazer esse sorteio e tal. O que a gente pode fazer de bacana. Assim que a gente tiver tudo pronto, a gente vai falar com a Synergex. Eles já falaram pra gente que vão arrumar os DVDs pro sorteio. Então, é facinho, cara. Não é de falar, mano. Eu não tô acreditando. É, deixa eu aproveitar então, calma aí, já aproveitar que o Ira foi do PT Wrestling e tal, mandar um abraço pro Salvador e dizer, cara, porque eu assisti e foi, cara, é muito legal, cara, tem gente que não deve nem conhecer ainda, mas tem que conhecer, que é o Wrestling Portugal, cara, é uma federação de luta livre portuguesa, os caras são, sabe, estrutura amadora, mas os caras são muito bons de luta. E, pô, passam por dificuldades também, mas gravam web shows e colocam na internet. Não sei se você já chegou a ver, Igor, você já assistiu? Não, de Portugal eu já vi vídeo, sim, de um pessoal, até um pessoalzinho meio magrelinho lutando no ginásio também, bem estilo backyard wrestling. Também, backyard, sim, digo, circuito independente, coisa pequena. Mas realmente que mostravam bastante técnica, fazer um show bem legal mesmo. Pois é, cara, eu acho que eram eles mesmos, e os caras faziam segmento e tal, faziam um show completo, a nível, vamos dizer assim, a nível de cronograma, parecido com o show de uma federação grande, mas respeitando aí as limitações que eles tinham aí, porque era digamos que era uma Chicara um pouco mais evoluída, vai, para deixar claro pro pessoal. É, mais ou menos isso, eu achei bacana a sua definição. E da onde que entra o Salvador? O Salvador do PT Wrestling lutou no terceiro web show, sabe, numa batalha real, né? Uma batalha real, que era uma tipo uma Royal Rumble, né? E nessa luta teve até participação feminina e tal, foi uma coisa bacana, foi um show que me surpreendeu bastante. E aí eu tinha que comentar da Wrestling Portugal, porque já tem um tempinho que eu tava me cobrando de falar dos caras, divulgar o trabalho deles, porque vale mesmo a pena. Então, você que quiser dar uma olhada, acessa aí o www.wrestlingportugal.com. O Irã também me falou disso daí, eu tinha que assistir, lembra, Irã? É, eu estava lá em São Paulo, quando eu tava em São Paulo, comentei com vocês e você perguntou, pô, mas o Salvador tá lutando, velho? Pô, tá lá, velho. Pois é, cara, e luta bem o cara, hein? É. Ele tem já aprendeu bastante, tá melhor do que eu deixei os treinos já faz um tempo. É, né, Marcos? É, né, mas eu volto. É, né, Marcos? Deixa eu também mandar um abraço aqui pro Laramis, pro Gustavo Campos, o Laramis, né? Ele tá pedindo aqui no Skype porque... Não, a galera agora manda recado tal, sempre que quiser. Ah, é? Então vou mandar um abraço também. Não, então manda, cara, pode mandar. Um abraço pra minha mãe, pro meu pai e pra você. E também pro Alan Aguiar. E o pra Xuxa. Ah, é, um abraço pro Alan Aguiar e falar pro Alan que eu vou seguir a recomendação dele. Ele falou pra eu me inscrever como oitavo integrante do CQC. Eu não sei porquê, né? Mas tudo bem. Eu vou seguir. Tem que ver como décimo, porque você ocupa três posições com essa largura toda. O Igor ele escreve como meio, né? Você é sem graça, você é golpinho. Sétimo e meio. Depois, galera, depois vai ter o vídeo do BCWF Combate, vocês vão ver o que aconteceu. Quem não viu, vai ver. Tem uma cadeirinha mais baixa. Digamos que eu sentei, o Igor tava maior, eu fiquei do tamanho do mesmo tamanho. Bicho. Então, já que pode mandar um abraço, eu também quero mandar um abraço pro. Não, não vou mandar abraço pra esse que é mancado. Vou mandar pro outro. Não, esse também não merece. Só pro Marcos Martins, que ele pediu também, mas eu não vou muito com a cara dele, tá? Nossa, que beleza. É super sociável o nosso apresentador aqui. Muito apresentador. Um abraço pro Marcos Martins e pra todo mundo que tá ouvindo a gente, porque todos vocês fazem parte do podcast. Tô virando meio uma coisa assim, parece de vereador, né? Fazendo campanha. Todos vocês merecem reconhecimento. Todos vocês vão passar esse casamento. E eu vou ser amigo de todo mundo. Mas um abraço pro Marcos Martins, que ele é meu amigão. Meu Deus do céu, deixa eu aproveitar então e ler os comentários da última edição do podcast, né? Porque se a galera comenta, é lógico que a galera quer aparecer aqui, né? Vamos ver aqui, ó. O Alan tá falando aqui que, bem, idas e vindas fazem parte, um ótimo podcast solo. Isso porque eu apresentei sozinho a edição número 2, né? Aí faz a próxima de 2 horas enchendo linguiça com o Igor e Renan, é bem mais fácil. Parabéns pelo trabalho. É o Alan, aí a gente acabou de falar dele, né? E o... Como aqui, assim, enchendo linguiça, rapaz? A gente tá fazendo um trabalho sério, a gente tá conversando sobre coisa... Doido, a outra edição, a 2, foi o Marco sozinho, esqueceu? Não, assim, mas ele fala que a gente fica enchendo linguiça, mano, que história é essa? Mas o Marco falou que tava enchendo linguiça. Mas eu falei que tá... gordo. Ah, engraçado você, ah, né? Ah, tava se enchendo de linguiça, entendi. Tá, pode prosseguir. O Rob Van Damme falou aqui, pô, Marco, a invasão dos aliens foi foda, mas foi muito louco esse podcast. Observação, semana passada eu comi sanduíche de atum com leite e não morri. Mas é burro mesmo, garoto, porque eu falei que manga com leite mata. O cara me fala atum com leite. Pelo amor de Deus, cara, atum com leite, meu. Deve ser alguma banda nova de forró, cara. Pelo amor de Deus. Ai, bom, cara. Não, você vê, né, cara? O que você faz com as pessoas? É, meu. Foi formador de opinião, viu? É, formador de opinião. E a pessoa leite pira. Se um dia ele chega na casa dele e vê lá um sanduíche de atum e um copo de leite, acho que até cai uma lágrima do olho dele, pô. É legal procurar na internet o cão chupando manga e aparece aquela história daqueles cachorros engraçados com uma manga na boca. É tudo envolvendo manga. Por que que ele tá falando de manga? Ah, sei lá. Mas aqui, ó, o Ken Cuba comentou também, ó. Aí, Max, essa edição do podcast foi muito massa, mesmo você estando sozinho, tudo mais, se deu muito bem enchendo a linguiça, como eu faço nas redações da escola. Mas parabéns mesmo. Eu te falo, é um aluno exemplar o nosso Ken Cuba, viu? Bom, pelo menos. Pelo menos nas notícias é bom, né? É. Pelo menos ele é honesto. É, ele é um. Te falar, hein, cara. Mas aqui, ó, olha só, tem fã seu aqui, ó, Igor. O Jeff Hardy 2007 falou: o Igor fez bastante falta, mas mesmo assim eu gostei do podcast. Igor, eu te acho engraçado. Ah, que bom. Pelo menos engraçado. Ah, que bom. Aqui teve o Epilef, que é Felipe, ao contrário, né, que perguntou aqui, ó: o PLL Apostas acabou? Acabou sim, o Rafael Tadeu ficou puto porque a galera tava começando a trapacear editando as respostas e mudando os resultados pra na hora da contagem, né, ter acertado tudo, todo bonitão, né? O pessoal aqui perguntando... Eu fico imaginando o Rafael Tadeu puto depois de ter... Ai, que ele não fique. Tomara que ele não fique bravo com a gente, mas cara, o cara, eu lembrei muito da minha infância, é muito engraçado, muito engraçado. Não, cara, não. O Rafael Tadeu é nosso amigão, ele sabe que é tudo na brincadeira e tal. Mas aqui, ó, a galera perguntando, ó, isso é a segunda pergunta, ó. O que aconteceu com o Rafael Tadeu? Morreu. Ah, não. Não, cara, Rafael Tadeu tava com a gente hoje no evento. Mancado, ó. Rafael Tadeu tava com a gente hoje no evento do lançamento dos DVDs e tal. Tá aí na administração, é que o negócio dele é mais a área de mídia, né? Como ele toca o canal da ROH Brasil, né? Que é o canal oficial da Raw, né? Coisa bela e tal. Então, ele tem mais ocupações, por isso que não aparece muito. E a terceira pergunta: os comentários vão voltar a ser como eram nos últimos tempos no Blogspot? Como assim? Deve ser daquela ferramenta que você mudou e tal. Ah, aquela ferramentazinha, estilão YouTube, né? Cara, eu preferi deixar o sistema do WordPress mesmo, é mais leve e tal, e fica melhor no design do site. Tem uma sugestão do Fernando, que ele falou aqui, ó: vou dar uma dica pra vocês. Por que não gravam uma edição com o podcast Get Ready to Rumble? Eu escuto eles. Eu escuto eles e acho melhor sobre wrestling porque é engraçado. E o podcast do Portal da Luta Livre estava muito burocrático, apesar da última edição ter saído bacana. Fica aí o pedido, eu acharia bom pra vocês e nós uma gravação conjunta. Que música é essa do Maguila? Eu rachei nela, muito brega, mas legal. Ah, sim. A música do Maguila que rolou na última edição. É só lutador. É a Vida de Lutador. É o lançamento do CD do Maguila. Tá lançando um CD aí só com samba, cantando um monte de samba. Uma coisa beleza, né? Mas esse negócio do Get Ready to Rumble, quem sabe, né? O problema é que os caras geralmente gravam de madrugada. A gente grava de tarde, a gente tem que marcar um dia pra se encontrar todo mundo num horário bom, né? Inclusive, eu não fui pra praia hoje pra gravar esse negócio. É, então, ó, queria salvar o rabinho, né? Não, eu vou surfar, rapaz. Olha só o surfista. Então, você faz uma prancha de 4 metros, né? Porque de uns 15 metros, que você já tem 3. Parece um coqueiro. Não, mas é uma boa gravação. Você que é muito querido. Baixinho. A não reclamar de nada, aceitar o que vem do céu. Busco força e proteção pra vencer mais um duelo. O meu sangue é de raça, pois sou verde e amarelo. Vou pegar mais alguns comentários aqui. Tem muito comentário, então não dá pra pegar todos, entendeu? É pessoal, muito puxa saco, é bom, isso é legal. É, pessoal, me desculpe, mas são 30 aqui, não daria tempo. Eu li acho que 3 até agora. Tem aqui, ó, também o Guilherme Killer falando, ó: bacana o podcast sobre a loja, eu apoio. Eu também gostaria de ver a camisa do PLL, com certeza eu compraria se estivesse nas minhas condições. Parabéns pelo podcast, mesmo curto, foi bacana. Ah, o negócio da loja, vamos ver, né, como é que fica. O que acontece depois de hoje pode acontecer diferente? É, depois de hoje pode ser que tenha algumas alterações, mas vamos ver o que acontece daqui pra frente. Vai ter loja, só garanto que vai ter loja. Tá, mas. Ô, louco, Michael, garantia. né? Tô garantindo, vai ter loja. Se a gente vai montar loja porque a gente quer vender nossas coisas e também ganhar uma grana, porque a gente precisa investir agora. Tá faltando alguns recursos ainda. Pela a galera que baixou o vídeo no meu Twitter sobre o evento de hoje vai ver que os recursos estão escassos, né? Mas tudo bem. E aqui, ó, o Rafael The Rock aqui falando: pô, cara, se vocês pararem pra olhar, o Fedor Emelianenko também não parece russo, mas é só uma observação. E outra coisa, esse... Nossa, tá bom aqui. Esse Kurt Angle tá indeciso, né? Porque ele uma hora quer ser lutador de MMA, outra hora quer voltar pra WWE, agora quer ser ator. Isso tá meio estranho, né? E aí? Ele falou que queria voltar pra WWE. Não, é, o pessoal entendeu errado. O que ele falou, aliás, é que parece que ele mudou o ponto de vista que ele tinha da WWE de antigamente, porque ele tava falando sempre mal do Vince nas entrevistas, sempre falando que era sugado e não sei o que, não sei o que lá. E nas últimas entrevistas aí, numa entrevista recente, ele agradeceu a WWE por ele ter, né, participado de lá e não sei o que, foi educado, foi um gentleman, né? Mas não quer dizer que ele quer voltar. Entendeu? Não quer dizer que ele quer voltar pra WWE, não. Entendeu? Foi só que ele foi um pouco mais educado. É estranho, mas foi isso que aconteceu. Mas realmente o Angle tá numas fases estranhas, né? Como o período que ele queria pro MMA, né? Agora o negócio dele. É, agora ser o negócio de ser ator, né? Fazer filme. E também o lance de ele sempre avacalhar a WWE agora, sabe, agradecer a oportunidade. O que que tá acontecendo com ele? Será que isso daí tem impacto, por acaso, no divórcio dele? Sei lá, ele mudou de personalidade depois que se separou? É, esse negócio pode ser uma das coisas, mas dizem também pelas más línguas. Ok, ok, veja. Veja! Carinho com o Jeff Jarrett. Tô falando que o Jeff Jarrett tá pegando ela. Olha, aquilo que aconteceu. Inclusive, mais ou menos. Notícia de última hora. Diga. Nick Carter suspendeu o Jeff Jarrett por alguns dias por conta disso. É verdade, cara. Pois é, o que que aconteceu? Parece que a senhorita Karen Angle estava morando com o Jeff Jarrett, né? Morando pra caralho, né, velho? Morando fora da casa dos outros. Tava mesmo fudido. Entendeu? Não pode, cara, falar essas coisas pode. Aqui, Marcos. Não, mas aí tem a censura. Tem a censura, então eu posso. Por isso que eu até tô falando pausadamente pra galera ter ideia e eu poder censurar. Tipo, ela tava lá fudido mesmo. Olha, então, beleza. Aí, o que que acontece? Aparece essa notícia de que ela tava dormindo com o cara, tal, não sei o quê. Automaticamente, chega lá o Kurt Angle e pensa: peraí, então isso quer dizer que eu sou um corno. E aí rolou uma briga, tal, não sei o quê. E o Jeff Jarrett agora foi suspenso pela Dixie Carter. Parece que então o negócio foi feio. E aí você vê uma diferença que a TNA tem entre respeito aos seus lutadores ao agir dessa forma, do respeito que a WWE tem aos seus lutadores quando aconteceu quase o mesmo com Matt Hardy, Lita e Edge. Não necessariamente na mesma ordem. Agora você imagina isso começando a rolar na mídia especializada, né? E, pô, bicho, é sacanagem, né, cara? Ok. A mídia inteira, cara, você pode ver, tudo que é site internacional noticiou isso. Todos os sites, que todos os blogs por aí estão usando de fonte, acabam se deparando com eles noticiando esse negócio de briga de casal e vai e volta, e o amante e a suspensão e não sei o quê. A galera que tá ouvindo, se bobear, viu a notícia no portal, mas aí... Por que que essa notícia acabou finalmente aparecendo no portal da Luta Livre depois de dias aí? A gente tava meio relutante e tal, que isso daí fosse... Ué, porque, né, o mundinho da fofoca é sacanagem. Mas no final das contas, até o que me deixou aliviado, né, foi que pelo menos essa porcaria toda rendeu alguma coisa efetiva pro Westin, que foi a suspensão do Jeff Jarrett. Não que ele merecia ser suspenso, mas pelo menos de alguma coisa isso serviu, né? Teve que ter algum resultado, alguma medida foi tomada, pelo menos, né? O negócio é o seguinte. Bom, eu acho que... eu acho que deu pra ver que hoje foi um dia bacana, né? Uma novidade bacana pros fãs. Também pro portal, acho que foi um dia muito legal também, porque a gente foi reconhecido como um veículo de imprensa, né? Eu acho que isso... É, realmente, vamos citar aqui também que estavam lá os editores da Herói e deu uma outra revista, eu não lembro o nome, o Rafael Assinante. É revista de videogame, eu tô com o cartão aqui só um minutinho, tá vendo? Os meninos pro... É revista EGW, que fala sobre games e etc. Isso aí. É verdade. Então, você vê, só veículo especializado no negócio, o Herói, a EGW, o Portal da Luta Livre também, né? Então, agora é outro nível, é um passo mais pra frente que a gente tá aí dando, né? Pra rumo ao sei lá o que, aonde a gente pode chegar, né? É nóis, heróis. Se o Neil Armstrong chegou à Lua, não chega a Marte quase. É, pois é, já faz 40 anos, né? Mas quem sabe isso daí não se repete agora. E, ou não. Para os fãs também, uma informação muito bacana, que é o lançamento dos DVDs, que a galera estava esperando desde janeiro, né? Porque já estava rolando essas notícias de que ia sair em janeiro, que tinha vários títulos, já que iam sair ao mesmo tempo e tal. Agora o negócio é organizadinho, bonitinho. Então, antes, né, da gente deixar esse assunto encerrado por definitivo, deixa eu só falar os 4 DVDs que vão ser lançados a partir do dia 3 de agosto, certo? Nas lojas especializadas em DVD. Aí a gente tem... Falaram que vão ser várias lojas e tal, né? Então a gente pode prever já os grandes magazines também, como Americanas e tal. Acho que possivelmente acho que vai estar lá. Submarino, acho que com certeza, acho que eles vão ter venda virtual também, né? Mas a gente tem lançado aqui pro dia 3 o Armageddon de 2008, tá? Tem também o No Way Out 2009, que foi um que a gente recebeu, o Royal Rumble 2009 e aqui também outro que a gente recebeu, o WrestleMania 25. Esses são os 4 títulos e em seguida, não sei quanto tempo depois vai vir, mas são os próximos lançamentos, é o Judgment Day e o Extreme Rules, tô certo? São esses dois só, né? É, por enquanto só. Isso, por enquanto os que eles deram a prévia de que será comercializado, sim, são esses. É, mas até aí a galera pode ficar sossegada que eles não vão lançar só esses 6 não e vão parar não. Eles vão trazer mais títulos também. Só que como o Glauco mesmo falou lá na apresentação, como tem o período de legendar esse material e tal, tem um delay entre os lançamentos, mas o negócio vai vir bonitinho, pouco a pouco vai se normalizando e vai estabelecendo um ritmo legal. Não é isso? Estabiliza no mesmo ritmo do lançamento de lá de fora. Inclusive, eles vão trazer títulos diversos, né? Não só pay-per-views, acho que a gente já comentou disso, não sei porque eu tô falando. Ah, sim. Você diz, então, as biografias, os documentários, né? Isso mesmo. Ah, tá. É, possivelmente mais pra frente e tal, né? Eles vão ver isso. E, lógico, a gente não pode esquecer, então, como a gente comentou também, que eles têm uma missão aqui no Brasil, que é encontrar um canal de televisão para que a programação volte ao ar. Então, né, o negócio é sério, a Synergex veio para fazer um grande papel aí para a WWE em território nacional. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas a gente espera que pelo menos a Synergex possa cumprir sua missão, né? Realmente, seria uma ótima para os fãs da WWE e poder ter um programa de wrestling na TV aberta seria ótimo. É, com certeza. Tem canais que poderiam passar sim, né? Embora a galera pense sempre, né, na volta da WWE no SBT, realmente já se passou muito tempo, eu acho que realmente não tem mais jeito, mas mesmo assim ainda tem soluções, tem espaço ainda na televisão para passar isso daí, hein? Com certeza, e logo teremos novidades quanto a isso, aguardem, porque tem umas informações que o pessoal ainda não está sabendo, como eu já disse no começo da edição. Bom, assunto encerrado então, finalmente missão cumprida, né? Todo mundo chegou ao final dos objetivos, a gente fez tudo o que a gente tinha que fazer, entrevistamos o Serdan, né, lá na, no Gigantes do Ring, lá na academia dele, eu e o Irã. Também mostramos bastidores da UTV, também a galera vai ver em breve. E também a gente tem... Manda um abraço pro Sérgio. Sérgio, eu vou colocar voz de pato e cara quadriculado em você. É, pra ninguém ficar sabendo quem é, né? Porque vai continuar nesse mistério. A gente não vai revelar a identidade do Sérgio. Não, até porque se o povo for esperto, na própria UTV o povo vai conhecer o Sérgio. Assistindo a UTV o povo já conhece. É só você ver alguém que parece com o Tez da WWE que você vai se lembrar dele. É isso aí. E também, agora pra terminar, né, a gente fez esse lançamento. Então tá tudo feito, missão cumprida. Eu gostaria de agradecer muito a equipe do Portal da Luta Livre no geral, entendeu? Ao Irã, que veio pra São Paulo, ao... Não, agora só pra finalizar aqui, eu queria cortar você, Marcos, e agradecer todo mundo aí, que essa vinda pra São Paulo tá sendo planejada desde março. E a gente conseguiu realizar aí, fazer bastante coisa, fazer bastante conteúdo pro portal. Agradecer ao Michel Sedan, que recebeu a gente lá na AIDA, foi muito atencioso com a gente. Nós ficamos lá quase 4 horas, isso num horário meio que de almoço, então ele atrasou o almoço dele também por conta da gente, mas sempre com a maior alegria de atender a gente. Agradecer ao Bob Júnior, ao pessoal da BWF, ao Caipira, ao Cosminho. Eu tô te devendo uma, viu, Cosminho? E a todo mundo aí que recebeu a gente bem, que o Bob, pela confiança de ter me desempenhado um papel lá nas gravações do Telecast. Agradecer muito esse pessoal aí da BWF. E também agradecer ao Marcos, ao Igor, que também foram meio que guias. Marcos aí me ensinando a andar de metrô em São Paulo, as estações e tal, onde é que desce, onde é que sobe. E agora eu acho que já dava vir em São Paulo sozinho. É, cara, das próximas vezes agora você já vai vir sozinho, já vai até se virar, já descolou tudo. Hotel, transporte, já descobriu como é que funciona o negócio, entendeu? Agora não vai mais ter problema não, cara. Mas é aquilo, eu queria agradecer muito a equipe do Portal da Luta Livre, ao Irã, que veio pra São Paulo e tal. E ele nem vinha pra São Paulo, ele ia pra Santos, mas aí ele já passou em São Paulo pra também já participar de tudo isso. O Rafael Tadeu, que também que aproveitou que estava em São Paulo para vir também nesse evento e participar, ver como funciona, pegar informações, sabe? Botar a mão na massa que nem nos velhos tempos quando a gente começou o Portal da Luta Livre, o WWE Brasil. Ao Igor Lopes também, que junto com a BWF também, uma grande parceira nossa, corre atrás com a gente. Ao Vinícius também, e também, lógico, a galera que nesse período... que a administração ficou um pouquinho mais ocupada, mais atarefada, tocou bem o barco lá no Portal da Luta Livre, o Gustavo Laramis, que postou os vídeos e tal, queria mandar um abraço pra ele, ao Ken, continuou postando e tal, todo mundo que continua fazendo lá suas funções, o Marcos Martins também sempre comentando sobre a Luta Livre Nacional, e tem um artigo novo dele aí, vale a pena você ver, o artigo Memórias, e, bom... Queria agradecer a todo mundo porque o Portal da Luta Livre agora ficou com um peso nas costas um pouco difícil de carregar com o fechamento do WrestleManiacos, um parceiro que já foi parceiro nosso no passado, né? Como eu disse numa coluna, era meio que os Hardys, já fomos amigos, já fomos inimigos, já aconteceu muita coisa entre a gente, mas... fica um carinho muito grande e sempre a tristeza do blog ter fechado. E com isso, a galera vai começar a cobrar mais ritmo da gente e, bom, a equipe tá preparada, como sempre, é lógico que a gente tá correndo atrás de mais gente, como sempre, também para seguir esse ritmo de visitas que a gente tem. Então, continuem com a gente, que a gente tá fazendo, dentro das nossas limitações, o máximo que a gente pode para trazer informação e, lógico, sempre tudo em primeira mão para vocês. Também falar que essas semanas agora vai aparecer umas questões novas sobre pessoal aí pra notícias, então fica de olho no portal que vai ter aí uma seleçãozinha de uma galera aí pra fazer uma experiência por um tempo e vamos ver o que vai rolar. Bom, deixa eu só também, eu quero pedir desculpas antes de tudo, antes da gente encerrar, eu quero pedir desculpas pro Renan Pacheco, porque a gente tinha uma outra edição gravada, entendeu, pra jogar no ar, mas a gente vai separar os melhores momentos dela porque a gente está criando um, a gente vai juntar material para um especial, para uma edição especial que vai sair quando as férias acabarem e a gente voltar a atualizar quinzenalmente. Aí a gente vai ter um especial com alguns melhores momentos e momentos que, lógico, não foram ao ar nessa edição. Então a gente está separando e tem uma ótima do Renan que eu, toda vez que eu ouço eu dou risada, a galera vai gostar, viu? Mas beleza. Desculpa aí, Renan. A gente na próxima compensa a sua participação. Mas é isso aí. Vamos encerrar essa edição por aqui. Queria agradecer, Igor Lopes. Igor, muito obrigado por estar aqui presente. Muito obrigado a você, né? A todos os fãs do portal que fizeram a gente chegar a esse nível de profissionalismo que até chegamos a ser convidados para eventos dessa magnitude. Obrigado ao Irã, que conseguiu aí esse contato e colocou a gente lá dentro do evento, nos proporcionou esse momento muito legal, que com certeza vai render muita coisa para não só para nós do portal, mas para todo mundo. E obrigado, só tenho a agradecer. E só para não perder, para não esquecer assim, para não ficar por trás da memória, um gritinho do para todo mundo aí, você sabe do que tinha que ter a galera. Eu não lembro, mas alguém nos comentários falou disso também. Mas ó, queria agradecer também ao Irã Santiago. Valeu, Irã. Valeu, Marcos. Valeu, Igor. Agradecer também as pessoas que a gente tem que agradecer, né? Cadu, que arrumou aí, Cadu Araújo, que arrumou aí chamou a gente, convidou a gente para o evento. Glauco Bueno, que é o diretor de marketing, da marketing estratégico da Cinegex. E todo mundo aí que estava lá, o pessoal da Herói, o pessoal da EGW, todo mundo aí, nós trocamos uma ideia bacana, tá tudo bacana. Bom, essa edição fica por aqui, a terceira edição, esse especial sobre o lançamento dos DVDs da WWE no Brasil. A gente volta na edição número 4. Logo, logo a gente está gravando a edição número 4, né? Mas não tem problema. E é isso aí, um grande abraço e até a próxima!